150 estabilizou a NARP, não. Gente, condor 24, complete nosso procedimento LSX2, chame torre 1 no 8, decimal 95. Obrigado, bom dia. Azul 2590, para interceptar o curso do localizador, curve à direita na proa 120. Direita 120, 2590. Termo, já está até o Figueiro subindo a escada. Gente, então, chame o próximo táxi. Está autorizado, 2060. Então, 3896, desce para o nível de voo 050. 3296. Condor 24, autorizado, pouso pistão 0, vento 100 graus, 089. E pouso Condor 24. A 1709. 1709, 2190. 2590 informa o tráfego 1 hora 9 milhas como nordeste, cruzando 4000 pés em descida para 2000 pés, um Boeing 738. 7, podemos continuar a descida? 2590. 2590 desça para 2000 pés, ajuste 1020. Para 2000, 1020. Bom, no 648, informa que o tráfego precede encontra-se 8 milhas à sua frente, reposte quando estabilizado. Quando está estabilizado, com o no 648. O 2590, informa o tráfego precede encontra-se a 7 milhas, com um grau de piso de 1 no 609. 7, 2590. Controle ao Mike Romeo Alpha. Eu siga Mike Romeo Alpha. Gente, o Mike Romeo Alpha autorizado sobre o voo em Pituaçu, mantendo 510 na escuta do controle. Bate o 5 com 4 no PLB, o Zulu Juliette Serra. Gente, 4 boa. Papá Mike, Romeo Alpha, cheque seu modo Charlie, não recebo mesmo. Acionado, Romeo Alpha, mantendo 570. Controle Salvador Azul 2780 para descida. 2780, desça para nível de voo 100, ajuste no 020. 100, no 020, 2780. Bono 648, informa um helicóptero mantendo 500 pés na proximidade de Simbra, não irá interferir na sua aproximação. 7, no 648. No 648, estabilizado? 1895 ou 2065. Matatango, Vitor, Kilo, Quebec, Ilhéus. 065, via litoral, decola inicialmente da pista 197 com curva direita, via corredor Axé, controle altitude de 1000 pés, controle 120.8, torre 18.95, transponder 552, transponder funcionará 0273. Acionar, chame a torre pro táxi, POB já tem? 04, ciente, chame a torre, bom dia. Salvador, Alfa, Matango, Alfa, Alfa, reporte na Taxi Delta. Caralho, Delta. Aéreas, tá? Gente, qual a pista que pretende decolar? 17. Gente, aguarde cópia da autorização em instante. Vou dar aqui. Controle é o Michael Romeo. Prossiga, Michael Romeo Alfa. É, para abandonar Pituaçu e prosseguir com proa noroeste para o subúrbio de Salvador, cruzando aí a sinal da ILS. Papapá Mike Romeo Alfa, ciente autorizado, porém o cruzamento deverá ser efetuado entre Simbra e Duna para não interferir com as aproximações, mantendo 500 pés. 0130. O Zulu de Serra de Salvador para Serra no Rio de São Bravo, deve colocar 1-7 com curva à direita, respeito 1-1000 no corredor Axé e Santa Cego, controle 208, torre 1895, 0130 no transponder, o Zulu de Serra já acionado. Planejamento correto, 4 a bordo. Alternativa? Alterna Serra 90, Vitor Romeu. Em aproximação que passou Duna, 2 milhas. É, seguinte, após essa aeronave, então dá pra gente fazer esse procedimento? Ai, com o meu alfa negativo. O cruzamento deve ser feito entre Simba e Duna. Ok. Tá mesmo, né? Afirmativo, as visual fazer a altura do outro lado. Torre Salvador, bom dia. E papapá, Zulu Juliette Serra já acionado no 45, pronto para contato. Zulu Juliette Serra, autorizado, táxi, reporte na táxi papá. Informará o Zulu Juliette Serra. Torre Salvador, bom dia, Azul 2590. Azul 2590, avistado, QNH 1020, continua a aproximação, aguardando pista livre. Pense a guardar a pista livre, a 2590. Uno 648 no solo 10, libera direita, solo 121, décima 1. 211, vou no 648, bom dia. Oi, isso aqui do Quebec, bom dia. Estado 3896. Ultra transição Aracaju, decolando da 17 com curva em esquerda. O Oscar Lima X-Ray na área está aparecendo bem. Botejamento correto. Botejamento está correto. Chame a torre agora para o táxi. Camarão, bom dia. X-Ray. Falou, Salvador, bom dia. Voo no 648. Voo no 648, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, posição 01, voo no 648. Zulu, Juliette, se é autorizado o ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Pronto na 17 Zulu, Juliette Serra. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, 2780, desça para o nível de voo 050. O 2780, copiou o controle? Vai descer para o 050, 2780. Vitor Kilo, Quebec autorizado, táxi, reporte na taxi, papá. Solo voo 1184 na posição 4. Diante das condições, solicitando repetitivo registro. Voo 1184, agora de copo. Azul 27 170, autorizado para Aracaju, conforme rota do plano de voo, nível 170. Após a colagem, curva à esquerda, saída Conde, controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5526. Aguardando o visto Kilo Quebec. Visto Kilo Quebec, mantém a posição. Reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 2009, 2728. 5526. Correto, chame pronto estacionado. Chamará. Estado cruzamento, qual 224? Caso 2590 no solo 14, libera a direita, solo 121.1. Solo 121.1, azul 2590. Oscar Lima X-Ray, aguarde pro táxi. Obrigado, X-Ray. O Zulu de Leite é pronto na 1-6. 590 livrou. Ao 079. Alfa Kilo, pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo, pátio 3 para 3 Lima, voz 2590. Gol 2065, autorizado a decolar, pistão 0, vento 1, 10 graus, 079. Não, autorizado a decolar, pistão 0, gol 2065. Azul 2780, desça via para 2000 pés, o ajuste 1020. 3896, localiza 3896, completo final do procedimento Eletrex Ray, chame torre 118, decimal 95. 24, carro parte 30. Gente, frequência livre. Obrigado. 3. Para Simbra é o sinal 3, 2968. Papapá azul, Juliette Serra, decolada aos 15, controle 120, décima 8. 208, bom dia, o Zulu Juliette Serra. Na 3896, avistado, QNH 1020, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 3896. Papa Tango Vitor, Kilo Quebec, autorizado ingresso, pistão 17, reporte alinhado e pronto. Quebec, camarada alinhado e pronto. Gol 2065, decolado 1-6, controle 120, decimal 8. Controle 208, 2065. E papapá, Zulu, Juliette Serra. Papapá, Zulu, Juliette Serra. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Corrigindo 1.000 pés no corredor Axé. Reporte no farol da barra. E informará no farol da barra o Zulu, Juliette Serra. Se possível, na presente, direto. E acender para 2.500 pés. O Juliette Serra, mantenha o corredor Axé, aguarde para ascensão. Ciente, o Zulu Juliette Serra. Controle Salvador, voo, eu vou 2065. Voo 2065, contato radar na decolagem, supra via saída da El para o nível de voo 360. El 360, 2065. Vitor Kilo Quebec, mantenha a posição. Quebec. Controle Salvador Azul 2780 estabilizado, DLS 73. Azul 2780, complete o sinal do procedimento DLS 73, chame a torre na frequência 118.95. Torre 118.95, o 2780, obrigado, bom dia. Luna 094, desça via para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizada final do procedimento LSXV, reporte quando estabilizada. Dia 2000 no 020, chama no final de LSXV no 094. 2780, Kennedy no 020, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. No 020, não se escuta, 2780. Tem autorizado táxi via Alfa e Juliette, posição 05. Alfa Juliette, 3899. Papá Zulu, Juliette Serra, controle. 2780. Papá Tango Vitor, Kilo Quebec, decolar 220, controle 120, decimal 8. 208, um bom dia, obrigado. Quebec, decolado, só escuta. Peço pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Meu pés no corredor é cheio, reposte na farol da barra. Comandado no farol da barra, Vitor, quero Quebec. Azul 2780 avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 07 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, 2780. Pés 1 Alfa Serra 50. Gente, o Zulu Juliette Serra, só pra gente autoriza a pressão 2500 pés? Negativo, Zulu Juliette Serra, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 050, em descida para 2000 pés, um Boeing 738. Gente, o Zulu Juliette Serra informará passando através do farol. Zulu Juliette Serra, quando possível ser chamado para pouso? O Zulu Juliette Serra estima ao 335. Gente, no 335. Salvador, o gol 2065. Solicita pro Edmótiva, quando possível. Gol 2065, aguarde coordenação. Tá, se escuta. Da Juliette, autorização São Paulo. Oscar Lima X, aí mantém a posição. O Zulu Juliette Serra dá presente, cancela Serra Nova de Vitor Bravo e prossegue para Serra Delta Lima Oscar. 2000 pés, Oscar Lima X-ray. O Zulu Juliette Serra confirmando, cancela o pouso em Valença e novo destino Serra Delta Lima Oscar, confirma? Afirmo, e o estimado de Serra Delta Lima Oscar é o 1340. Zulu Juliette Serra. Já está o destino? Possível ascensão para 2500 pés, direto. Luz de Serra, autorizada a ascensão a 2500 pés, o ajuste em Salvador 1020. Gente, ajustado, ascendendo para 2500 pés, o Luz de Serra. Saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transporte 5545. Autorizado Recife 370, conforme repetitivo, Pucaracaju, curva na esquerda. 208-295-5545, gol no 1-1-8-4. Correto, chamo pronto para acionar. Chamarei. Solo, bom dia, Papa Romeu, Tango de Abraço. Papa Romeu, Tango de Abraço, Solo Salvador. Falando massa, eu estou com o plano de trabalho, terei que coordenar com a sala S e o plano de voo não recebido. Isso, tá aguardando. Solo 1024. Solo 1024. Solo 094, confirma estabilizada. Afirmo. Solo 094, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895-0094. Capatango Vitor Kilo Quebec, quando possível ser estimado para ingresso na terminal Ilhéus e ser estimado para pouso. Possível? Pois vai. Controle Salvador, azul 4207, bom dia. Azul 4207, aciona identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1020. A Bonf, descida 050, ajuste 1020, azul 4207. Controle Salvador, Oscar Lima, X-Ray. Capatango Oscar Lima, X-Ray, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2000 pés após interceptar o perfil da saída Puca, subindo via para 1070. 7-2000 pés, mantém lá, após 2000 na proa, com a esquerda, interceptar Puca. Oscar Lima, X-Ray, para nível 1070. 184, porção 04, autorizado acionamento em pushback, chamo o ponto do ataque. Autorizado, chamarei 184. Azul 2780, livre táxi via Alfa e Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, Azul 2780. Olha, o Vitor Kilo Quebec, a terminal de Ilhéus para 1355 e Ilhéus para 1428. Gente, terminal Ilhéus 1355, pouso 1428, Vitor Kilo Quebec. Tráfego Oceana 61140. Adiante. Já possui a nossa autorização? Ainda não. Tem que estar na guarda, né? Na frequência. Achei. Gente, o Vitor Kilo Quebec reporte quando no Través de Veracruz para autorização de subida para o nível de voo 065. Possível, Quebec. Transição Aracaju. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5562. Promaceu nível 350, decola curva esquerda, Puca, com transição Aracaju. 1208 é o controle, torre 1895 e transponder 5562. Cotejamento correto, chame pronto para acionar. Acionar 63614. Salve Salvador, bom dia, o gol 1-648, informação Juliette, posição 1-1. Gol no 648, para Maceió, aguarda autorização. Aguardando, 648. 1, gol 1-094. Michael, meu alfa, confirma posição. O Michael Romeo Alfa informou no recebe seu transponder, check equipamento. Está mantendo 200 pés sobre a água, tá? Gente, Michael Romeo Alfa. Há uma viatura da Infraero próximo à cauda do Boeing 757 da American Airlines e próximo à sua aeronave. Coordene com a equipe de solo essa informação e chame pronto para o táxi. Ciente do tráfego, vai coordenar, autorizado por estacionamento, chamada para o táxi. Gol no 621, e para informação, sua transmissão está dando microfonia aí, ok? Ciente. O gol no 648 tem uma informação de que Maceió está fechado até 2300 Zulu. O senhor tem algo de informação nova para me fornecer, que eu possa autorizar esse plano? Está fechado até as 23 Zulu? Afirmo. Tem algum motivo? Ah, me equivoquei, das 20 às 23. Então nesse horário não está tudo ok lá. É das 20 Zulu às 23 Zulu. Aguarde cópia da autorização. Aguarda. Solo Condor 24. Condor 24. Controle de solo, Salvador. Você com autorização para Natal? Jogo no 094. 184, 3 de 30, Maceió, 144. Gol 1884, repita os dados. 3 de 30, Maceió, 144. QB 44, autorizado táxi via Indy Alpha no ponto de espera transferência, gol no 1884. Indy Alpha 1895, é 144, 144. Confirme. Gol 1094, autorizado táxi via Alpha até antes da Juliette. Relativo, Alpha antes da Juliette. Papapá, Zulu, Juliette, Sierra, serviço radar encerrado, 31 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 025, não há tráfego a reportar no setor, tem a sequência livre para autocoordenação. Gente. Salvador, é o Azul 2770, a gente tem informação, Juliette, autorização. Zero graus, 079. Desenhar e decolar da 1-0-1-1-1-4. Se o senhor deseja manter. Gente, autorizado, se você manter a nível de voo 065. Dono 094. Gol 1094, mantém a posição antes da taxa de Juliette. Previsão para ingresso, 4 minutos. Confirma o box? 1-0. Afirmativo. Gol no 648, próxima cópia. Próxima cópia, 648. Bom, Adiós, que eu lembro que você rei. Tempo, hotel 50, ou não, noite. Boa, bom dia, Papa Romeu Yankee, Oscar, Sport. Zona 20.8, Torrino no 8.95, código transponder 5564. Desce para 2.000 pés, altimetro 1.020, o Yankee, Oscar, Sport. Cola a curva direita, saída Puca, após Aracaju. Controle 1.20.8. O transponder 5564. Protejamento correto, reporte pronto para acionar. Vai repassar o voo no 648. Condor 24, autorizado para Natal, nível de voo 370 conforme rota do plano. Faz decolagem, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5543. 621 para o táxi. Estou no 621. Confirme os dados de POB e autonomia alternativa. 176, 4 horas e 10, Galeão. Gente, autorizado táxi e a Indy Alpha, ponto de espera 1-0. Autorizado Indy Alpha, ponto de espera 1-0, no 621. Passou? O voo 1184. 1184, contato radar. Mantém a proa até 4 mil pés, após 4 mil pés foi Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar, ascensão nível 370. Mantém a proa até 4 mil, 24.000, voa Jamo, o 1184. Autorizado Natal, bloco de voo 370, decola com besteira, Pu Caracaju, 208, controle de saída, 295 às torres, 5543, o nosso bairro de comando, está pronto para acionamento. Protejamento correto, livre acionamento, para o táxi, chame a torre, 1 no 8, 95. Para o táxi, torre, responde, graças. Escuta, prossiga. Azul 2770, autorizado para Porto Seguro, nível 180, conforme rota do plano de voo. Após decolagem, curva direita, saída coral. Controle em Salvador 120.8, torre 18.95, código transponder 5553. Autorizado nível 180, rota de acordo com o plano de voo, partiu de saída coral, curva direita. Controle 1208, torre 1895, transponder 5553, o azul 2770. Correto, chego pronto para acionar. Cortará. Oi, Salvador, boa tarde, vou no, bom dia, vou no 621 no próximo ponto de espera da 10, pronto. Vou no 621, autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento 1110 graus, 612 de nós. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, vou no 621. 9 Lima. Diante do tráfego, no 1184. Papá Romeu, Tango, Índia Bravo. Henri Mata, Lençóis. Aguarde cópia da autorização. Papá Romeu, Tango, Índia Bravo. Henri Mata, Serra Novembro, Serra Novembro, com destino a Serra Bravo, Lima Eco. Um plano de voo para Lençóis. Aguarde autorização de tráfego. Seu plano já foi inserido aqui no sistema, porém faltam alguns dados de confirmação com o Centro Recife. Continua aguardando o plano de abraço. Solo, Xaner 6140, posição é 2, feedback de acionamento. O Xaner 6140, posição 02, coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 6140. Papá Romeu, Tão Índia Bravo, confirma o nível para Lençóis, confirme o nível. Conforme plano, 1.007. O nome é o 10 AGL? Solo azul 2710 para pushback acionamento, bate 3. O 2710, posição 3, Romeu do pátio 3, coordene com a equipe de solo, chame para o táxi. Chamará. De 120, decimal 8. 208, no meio 21. Controle Salvador, vou no meio 21, 1200, na Dael. Vou no 621, no contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, vou no 621. Previsão de 7 minutos. Obrigado. Suba ao 045, restrito. Ao 045, restrito? Afirmativo. Atenção, obrigado. Lance. Papa Romeu, Yankee Oscar Uniform, desça para o nível 060. 060, Yankee Oscar Uniform. Azul 4207, atualizado. Azul 4207, gente, complete aproximação, chantou em 1, 18, decimal 95. 1184, centro solicitou, suba restrito a nível 340. Subi restrito nível 340, gol 1184. Negativo, 350, 350. 350, 1184. Azul 4207, avistado, QNH1020, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 099. Mike Romeo Alpha, sua transmissão está intermitente, repita a mensagem. Clareza 2. O Mike Romeo Alpha, não recebo no radar. Confira apenas a posição que mantém. Mike Romeo Alpha, sob condições visuais, 510, ajuste 1020, reporte para mudança de setor. Yankee Oscar B, reforme, pode prosseguir na descida? Yankee Oscar Uniform, desça para 2000 pés, livre LSX Ray, pistão na zero, reporte estabilizado. Livre, descido para 2000 pés e autorizado ILS, reportar estabilizado, Yankee Oscar Uniform. Mapa Tango Vitor Kilo, Quebec, sub mantém nível 065. Quebec, é o 065. O 1184, suba restrita a nível 250, chame o centro Recife em 125 decimal, correção 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Ok, suba restrita nível 250, chamar Recife 12545 2685, gol 1184. O controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5551. 5551 é o transponder 208.1314. E possível já retornar com a sua nota. Sem interferir na final da 1-0, na sua nota é melhor que você medir a radial de saída, 300. Gente, vou coordenar aqui com o controle, só um instante. Solo 27190, acionado para o TAC, 62 a bordo, 3 horas, Salvador, Terra. Só um instante. Solo Salvador, Hugo 1648, posição 1, projeto de acionamento. Solo Salvador, Azul 27, 10. Atenção, aeronave no solo de Salvador, não chame um solo por um período de 1 minuto. Tá difícil hoje. Nesses 3 minutos, cravou agora. Azul 4207, no solo as 41, libera a direita, solo 121, decimal 1. 211, 407. Decola então da Enrimar, sob coordenação da torre, e após a decolagem, para o noroeste, direto para Lençóis, sem interferir com tráfegos aproximando da 1-0. PR para o Tango de Abraço. Confirme POB, Tango de Abraço. POB 02 a bordo. Gente, transferência agora para a torre. Tango de Abraço. Aguarde. Oxané 6140. Está pronto para o táxi? Confirme os dados. Afirmo, 138-330, Recife. Autorizado táxi via India e Alfa no ponto de espera, transferência Oxaner 6140. India Alfa, 1295 no ponto 0, Oxaner 6140. Azul 4207, táxi em frente, mantenha a posição antes da taxiway Juliette, seu portão é 03. Do pátio 1, aguarde minha autorização para ingresso. Sol Azul 2710. Azul 2710, Sol Salvador. Pronto para o táxi. 62 a bordo, senhor. Trem de autonomia. 62 a bordo, 3 horas de autonomia. E alternativa? Salvador. Decolar, pista 10, vento 130 graus, 089. Decolagem no 03140. Tanguinha Bravo, prossiga. Tanguinha Bravo, livre acionar, chame pronto para decolagem. Cinco, décima um, alterno, 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-5, 1-3-3-2-5, vou no meio 2-1. E a posição é 1-1 do pátio 1, pra onde? Pra o pátio 3, posição 1 cheia. Gente, posição 1, pátio 1, pra posição 1, pátio 3. Livre iniciar o reboque para trás. Chame quando estiver pronto para iniciar a frente. América 229. Obrigado, senhor. Próximo tráfego que havia chamado solo. Prossiga agora. Voo no 648. Voo no 648. Posição 01. Aguarde autorização para o pushback. Sério. Sino através de Barra Grande, chama controle Ilhéus em 120, decima 1, bom voo. Ele é o 208 e Recife. Tá lá. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Azul 4207, livre ingresso, posição 03. Livre ingresso 03, 4207, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia. O Azul 2710, só próximo outro ponto de espera da 10, pronto. 27-10, autorizado, alinhar e manter pistão 10. Alinhar e manter 10, azul 27-10. Oi, o Condor, Pontilhão. Condor 24, autorizado, cruzamento, pistão 10. Na taxi Delta, chame solo 121, décima 1. Autorizado, cruzamento, chame o solo na Delta, 21, Condor. Tango Índia Bravo, decolagem por conta em risco da RMA, vento no 30 graus, 07 nós, não há tráfego a informar, reporte fora do solo. Oceania 6140, decolada 45, controle 120, decimal 8. 208, 6140. Solo, o ponto 24 de Vrona Delta. 24, ingresso à direita na Alfa, chame para ingresso no Pat 1. Prossiga antes da, até antes da Juliette. Do azul. Papa Romeu Yankee, Oscar Uniforme, prossiga. ILS completo. Ah, contra a embaixada e travado. 7 milhas. Papa Romeu, Yankee, Oscar Uniforme, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso, QNH 1020. Yankee. Tango Índia Bravo, fora do solo, os 46, comprou a norte, chame o controle, 120, decimal 8. Bravo, obrigado, por favor. 3, autorizado, pushback, chame tanto para o táxi. Reportará para o táxi, azul 2330. Condições visuais, 1.000 pés, ajuste 1020, reporte a 20 milhas do véu em Salvador, apenas confirme o estimado para pouso quando possível. Estimado para pouso, 1550. Gente, o tango está... 08, obrigado. Papa Romeo Yankee Oscar, uniforme, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado pouso, Yankee Oscar e uniforme. Autorizado táxi até o través do pátio 3. Obrigado, senhor. Chame no través do pátio 3 para a nova autorização de reboque até o pátio 3. Ciente. Juliette, segurança no pátio, Condor 24. Condor 24, ciente, mantenha a posição, seguirá como número 2. Atrás de um Boeing 737 da Gol, que está concluindo o pushback. Então, em redução 2509. Ok, reduzindo então 2509, 1990, 2530. Controle Salvador, Azul 2710, decolado, seu escudo. Azul 2710, contato radar, suba para o nível 170, direto com ele. 170, direto com ele, obrigado. Mike Romeo. Agora estou no trânsito 24, agora estou na vertical de Paris, mantendo 500, na sua escuta. Gente, na vertical de Paris, fique atento a tráfego, mantendo 1.000 pés, passará 3 milhas à sua esquerda. Gente, está na frente, Mike Romeo. Visual, segue a praia, visual com o Mike Romeo. Mike Romeo Alfa, ainda não recebo no radar. Uno 739, Boituna, desça para 2.000 pés, ajuste 1020. Ok, vai voar Boituna, 3.000 pés, 1020, confirme altitude? 2.000 pés. Ok, voando Boituna, 1020, ajuste para 2.000 pés, 1739. Base com POB de 52, autonomia 0400, alternando Vitória. ...0402 de autonomia, alternando Vitória, POB? POB 52. 52 de POB. Autorizado táxi como número 2, corrijo, como número 3, vai seguir o Embraer 145 da Força Aérea à sua direita até o ponto de espera da pista 10 via Índia e Alfa, Azul 2770. Seguindo o 145 como número 3 via Índia Alfa, 1-8-95, Azul 2770. Para o táxi com 1-648 com 1-58 a bordo, 2 horas e 1 de autonomia, alternando Maracaju. 158, 2 horas e 01 minuto, alternativa Sierra Bravo, Alfa Romeo, Aracaju. Autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera, transferência para a torre, Gol no 648. Boa espera, chama a torre 78, 95, Gol no 648, boa tarde. Chama Alfa Romeo, Yankee, Oscar, no ponto, nossa escuta. Só um instante. O Gol Condor 24, autorizado táxi, Índia e Alfa, ponto de espera no 0, transferência. Azul 2770, próximo ponto de espera, transferência. Próximo ponto de espera, transferência, 2770. Papa Romeo Yankee, Oscar e Uniforme. Qual o local de estacionamento? Aerostar? Afirmativo. Conhece o aeródromo? Afirma. Livre táxi à direita, via Alfa e Juliette, para cruzar o pátio 1 e ingressar na Lima. Chame antes da Juliette. Sede autorizado via Alfa e Juliette. Agora ingresso na parte 1 e a voz Lima. E reportamento da Juliette, o Yankee Oscar Uniforme. América 229, está avistando o ATR 72 da Azul à sua frente? Positivo, senhor, estou avistando. Tráfego superado, livre reboque até o parte 3. América 229, chama estacionado. Obrigado, prosseguindo. Condor 24, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha mantendo no zero. Bandeira, para a escuta. Confia em posição. Controle chamando. Uno 648, decolado 253, controle 120, decimal 8. Boa tarde. Controle, Gol 648, deu pé. Ono 648, contato no radar. Mantenha a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés direto Jamo em acessório nível 350. 3D depois Jamo 350. Na Lima, chama a torre 118.95. A gente visual com o Boeing 757 da American, depois autorizado o cruzamento Pat 1. E na Lima, onde coordena 118.95, diante do acerto no Pat. Está correto, complementando a instrução, após Lima, Mike, Quebec, com autorização da torre. Então, inicialmente até a Lima. Autorizado do momento até a Fractu e Lima. Após contatar a torre e autorizando, prossegue via Lima, Mike, Quebec, o Yankee Alpha e Unifor. O voo na 739 está com 230 nautas. Excelente. Número 1 na aproximação, condições de manter até próximo turno? Afirmo, vai manter 230 até próximo turno, no 739. Na 3198, inicie redução 2209. Número 2 na aproximação, segue tráfego em posição de 12 horas, 8.5 milhas, cruzando 070 para 21 pés, um bravo 737-800. Reduzindo, TAM 3, 198-129. Comando 24, tem nível de decolagem pistão no 0, vento no 20 graus, 89. Autorizado de decolagem, comando 24. Sete Tango, Índia Bravo, não há nenhum tráfego de conhecimento do controle neste setor. O ajuste permanece no 020. Sem frequência livre está presente para autocoordenação, bom voo. Graças, obrigado, Voo 648, fomos tráfego, posição de 11 horas, 13 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 100 para o nível 170, Alfa Tango 72, não interferirá com a saída. Feita, visão. Voo 739, livre ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Livre ILS, reporte estabilizado, voo 739. Homem, prossiga. E aqui, Oscar, informa, está parado no ataque 2 Lima, é outra sessão para ingresso na Quebec. Reconstruindo na ataque 2 Mike. Ingresso via Mike Quebec, me chama para o cruzamento. Vem, obrigado. Mike Quebec e aqui, Oscar, informa, reporta. 1094, autorização, portaria o cliente ali. 1094, Juliette, confere, aguarde a autorização. Aperte. 0 tem livre decolagem, pistão no 0, vento no 0 grau, 79. Livre decolagem do 2777. Copia. Voo 1094, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, nível 370, e a Upper Zulu 17, após conforme rota, decolada pistão no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frontier, transponder 5003, frequência do controle 120 decimal 8. Boa tarde. Voo 10. Opa, Zulu 119. Tem mais questão 370 aprovado. É a Pedro Zulu 19 inicial. Estou na 0, curva esquerda na Momo, transportou aqui. Outro responder 5503, construtor 208, voo 1094. Voo 1094, confinamento correto, reporte para acionar. Agora, siga. Oito, chame centro Recife em 125 decimal 45 alterna 126 decimal 85 bom voo. 5 a 5 a 6, obrigado. Controle Salvador, azul 2770, bom dia. Azul 2770, contato radar, suba para o nível 180 direto coral. 180 direto coral, azul 2770. Da 3198 desça para 2000 pés, livre LS X-Ray, pistona 0, ajuste permanece 1020, reporte estabilizado em redução 1909. Ok, 2000 pés, mezente, reduzindo, pistona estabilizada, da 739, complete aproximação, chame Torre Salvador 1, 18, decimal 95. 1, 8, 9, 5, a torre. Bom dia, tá bem. Bom dia. Salvador, voo no 739, bom dia. Bom dia, voo no 739, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização no 739. Contato visual, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 89. 1739 da Gol, livre pouso. Confirme só o vento, por favor. 120,7. 120,7, obrigado. Ele é Tan 3198. Tan 3198, ciente. Complete aproximação, chame Toy 118 decimal 95. Inicie redução para aproximação. 75 na mínima, Tan 3198. Alô 2710? Prossiga, Tan. Mantendo nível 130? Afirmo. Controle, gol no 864, formação Juliette. Gol no 864, controle Salvador, acione identificação. Desça para 3.000 pés, ajuste no 020, direto 2. Desça 3.000 com 020. Poderia voar direto no Duna? Afirmativo, direto 2. Direto Duna. Força aérea 2524, chame centro Recife em 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85, bom voo. 1224. 2710, haveria possibilidade de manter 130 aqui devido a formações? Confirme a aeronave que modulou o controle. 1270, senhor. Teria possibilidade de manter o 130? Afirmativo, mantenha o nível 130.